A melhor música dos anos 70, 80 e 90. É o regresso da caixinha mágica das recordações. A Jukebox que hoje lhe traz uma verdadeira coisinha sexy da década de 80. Samantha Fox, Touch Me, I Want Your Body. E na altura, quem não era o rapazinho que sonhava com a aparição deste verdadeiro sex symbol? Depois temos uma balada fenomenal, Alone, dos Heart, e terminamos com um underground, um estilo dançável da década de 90. Underground e do bom, na altura. E ainda hoje se ouve com todo o prazer este Insomnia, dos Faithless. Vamos a isto. Jukebox. Alone. tell you tonight. But the secret is still my own, and my love for you is still unknown. Sight, fundamental movement. So when it's black, this insomniac, take an original tack. Keep the beast in my nature under ceaseless attack. I get no sleep. I can't get no sleep. pronto, para hoje está tudo dito quanto à nossa jukebox. Espero que não sofram de insónias nem de males de amor. Esses acabam por ter a sua cura. As recordações já lá vão, mas ficam os bons momentos para lembrar na nossa jukebox através da melhor música de sempre. Fiquem bem. Jukebox.